Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do céu. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim, ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, que consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor.